Alô, quem fala? Oi, mãe, é eu. Oi, meu filho, como você está? Tô bem, mãe. Tá acontecendo alguma coisa? Tá sim, escuta aí. Mãe, por favor, me perdoe por tudo que eu fiz, que eu aprontei nos momentos mais importantes da sua vida. Cadê eu? Eu não tava com você. Eu tava, era longe de você. Então escuta aí, essa eu fiz para você. Para você. Mãe, essa eu fiz eu para você. Eu só te peço um minuto pra desabafar. Nem sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu pensei que estava certo, mas me enganei. Desculpa aí, mãe. Eu tô ligado que eu errei. Eu só te peço um minuto pra desabafar. Nem sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Mas eu pensei que estava certo, mas me enganei. Desculpa aí, mãe. Eu tô ligado que eu errei. Mãe, você se lembra quando você me mandava embora de casa? Eu sempre abaixava a cabeça porque eu sempre estava errado. Errado, desculpa, mãe, mas eu tô ligado que eu vou sofrer, porque eu vou estar é longe de você. É longe de você. Então pode crer, pode crer, pode crer. Eu só te peço um minuto pra desabafar. Nem sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu pensei que estava certo, mas me enganei. Desculpa aí, mãe. Eu tô ligado que eu errei. Eu só te peço um minuto pra desabafar. Nem sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Mas eu pensei que estava certo, mas me enganei. Desculpa aí, mãe. Eu tô ligado que eu errei. Mãe, escuta aí, vou te dizer de coração. Essa eu fiz para você. No proceder da minha vida, eu me liguei. Nas vezes que eu não te ouvi, eu tropecei, errei. Quem sou eu pra te dizer que estava certo? Se perto da senhora eu me animo, eu me completo de coração aberto. Eu quero agradecer, muito obrigado. Me lembro do passado, eu ainda era criança. Sinto saudade, o meu sorriso te trazia felicidade. Mãe, eu quero te dizer, eu cresci, mas ainda amo você. Amo você, amo você. Eu só te peço um minuto pra desabafar. Nem sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu pensei que estava certo, mas me enganei. Desculpa aí, mãe. Eu tô ligado que eu errei. Eu só te peço um minuto pra desabafar. Nem sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Mas eu pensei que estava certo, mas me enganei. Desculpa aí, mãe. Eu tô ligado eu que eu errei. Eu só te peço um minuto pra desabafar. Nem sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu pensei que estava certo, mas me enganei. Desculpa aí, mãe. Eu tô ligado que eu errei. Eu só te peço um minuto pra desabafar. Nem sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu pensei que estava certo, mas me enganei. Desculpa aí, mãe. Eu tô ligado que eu errei.